Meus amigos e meus irmãos, vamos nós aqui na continuação da análise para o aprendizado do livro mais importante da atualidade mundial, que é o Apocalipse de Jesus, segundo São João, em espírito e verdade à luz do novo mandamento do Cristo. Me trouxeram aqui a Bíblia para o Povo, volume 1, onde nós encontramos na página 34, mensagem de conforto aos legionários e a todas as criaturas de boa vontade. Devemos pôr nas traduções aos legionários da LBV Mundial, e agora ela está no mundo inteiro e caminhando pelo mundo inteiro. O pessoal quer saber que legionário é esse. Que legionário quer dizer soldado, que era soldado para matar. Mas depois de Paulo o apóstolo, quando ele nos aconselha a ser legionários de nosso Senhor Jesus Cristo, a coisa já mudou. E esse legionário de nosso Senhor Jesus Cristo são também os legionários da LBV Mundial, da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus. Então diz aqui o irmão Zarur, na página 34 do primeiro volume da Bíblia para o Povo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Por isso é que temos que seguir a nossa via crucis. Vocês sabem que via crucis vem do latim, quer dizer o caminho da cruz, o caminho da dor, do sofrimento, pelas criaturas humanas que têm que ser libertadas, por aqueles que querem sacrificar-se pela sua libertação, a libertação delas, e também de quem se sacrifica. Suportar as mesmas negações, as mesmas traições, as mesmas invejas, porque são essas batalhas que levam às grandes vitórias. Se fosse fácil alcançar o reino de Deus, então qual seria o nosso merecimento? Merecimento está em suportar todas as traições, todas as decepções, todas as deserções, e vencer com o pensamento na mensagem do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O próprio Jesus dizendo por intermédio da mediunidade de João Evangelista: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. E esta é exatamente a mensagem que eu transmito aos meus irmãos legionários da boa vontade de Deus. Bom, então eu vou ler agora, porque o Apocalipse é para os simples, e os simples têm que se manifestar. Os três versículos que já andamos explicando aqui, do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro das profecias finais. O título, o autor e o assunto do livro: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Hein? Quem vai falar primeiro? Conceição Maramã, Irani Maria dos Santos. Vamos lá. Nós não tivéssemos feito a proclamação do Cristo ecumênico, que aliás eu digo isso até nos jornais, nos artigos, nós não teríamos entrado na faixa, quer dizer, não teríamos entrado no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não pode ser dia estabelecido por homem em calendário humano. O dia do Senhor é o espaço, é o universo, é o tempo intemporal, é o espaço sem espaço, é tudo. Aí sim nós entramos em conexão com esse sistema que possibilitou a vinda à Terra do Apocalipse, revelando profecia que não é de homem, mas que é de Deus. Parabéns. Então precisamos primeiro declarar que Jesus é ecumênico. Depois, aí é que nos foi permitido, ao entendermos que Jesus não está cingido a coisa nenhuma, foi nos permitido pregar o Evangelho aos simples que estão em todas as religiões. Parabéns. Viu como as coisas estão surgindo? Não só sou eu apenas que vim à Terra pregar a palavra de Deus ao simples, o Apocalipse que acham tão complicado e é tão simples, ao simples. Todos vocês, isto é política de Deus, que ninguém poderá governar nada se não compreender as normas do governo de Jesus. Você já começou a puxar o fio desse segredo ao dizer essas coisas. Parabéns. Olá, Conceição. E para haver normas tem que haver hierarquia. Sim. Nada melhor do que a hierarquia divina, principalmente a hierarquia do Apocalipse de Jesus, que é de Jesus segundo João, porque logo no capítulo 1, no primeiro versículo, tem lá: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, nós vemos aqui que há uma hierarquia, o Apocalipse vindo de Deus, passando por Jesus, através do anjo, vindo até João Evangelista. Então, eu acrescento aqui que também lá no versículo 9, quando João diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui João mostra, né, a fraternidade que ele tem, porque ele mesmo diz que ele, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Aí então a nós também na LBV chamarmos a todos de irmãos, porque conforme está no Apocalipse, João dizendo que era irmão nosso. E só um minutinho. Muita gente que ao interpretar o Apocalipse restringe essa palavra de João, companheiro vosso, ao povo cristão que vivia naquele tempo sofrendo as tribulações, as perseguições de Domiciano e outros tarados que dirigiam o Império Romano. Mas o Apocalipse é um livro das gerações, como cantam os jovens de Jundiaí, que o Brasil e o Apocalipse é o livro das gerações. Por quê? Porque o Apocalipse de Jesus é o livro para as gerações. Então Jesus é companheiro nosso nas tribulações pelas quais passamos, todas as vidas que precisamos na Terra trilhar até não merecemos mais passar por aqui. Todo o mal na vida é restrito, mas a amizade, a fraternidade, a solidariedade, tudo isso não sofre restrição nenhuma. Portanto, não pode ficar jugulado a uma vida esse espírito de companheirismo que João derramou para todas as gerações a partir desse livro. Veja que não é um livro de apavoramento, é um livro que fala de companheirismo. Companheirismo diante das tribulações causadas pelos nossos próprios erros. Olha a mão de Deus semeando o amor e a fraternidade. É uma norma do governo de Jesus aí. A cada um será dado de acordo com as suas obras, né, irmão Pai? Sim. E também Jesus não nos deixará órfãos, conforme ele diz também na Bíblia. Eu quero aqui destacar também, quando o senhor estava explicando sobre o Espírito de Deus, que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e verdade, né, à luz do novo mandamento do Cristo, que hoje, à tarde, eu estava revisando a Bíblia com a Bíblia para o Povo com o tradutor Viktor Trifonov. Em que língua? Em língua russa. Então, apareceu lá, contando, né, sobre os copistas, que naquela época de Jesus, por exemplo, não se havia papel, não havia, Gutenberg ainda não havia, não apareceu na face da terra. Então, havia aqueles copistas que eles mesmos faziam em papiros e tudo mais, distribuíam para o povo. Então, eles acrescentaram a palavra Espírito Santo, né? Santo. A palavra Santo ao Espírito, e ao passo que não é, é o Espírito de Deus. Então, nós, na Bíblia, para o povo, há essa advertência. Sim, porque é aquela passagem que Jesus diz assim: todos os pecados, mais ou menos assim, vamos resumir. Perdoar. Todos os pecados serão perdoados aos homens, mesmo quanto ao Filho, mas não quanto ao Espírito Santo. Não, ele não falou santo. Quanto ao Espírito. E Espírito, naquela altura, significava Deus. Porque, inclusive, Jesus diz que Deus é o quê? Amor. Espírito, e naturalmente amor, porque espírito é amor. As bobagens do corpo é que são ódio e treva, né? Deus é espírito, e como tal deve ser adorado, em espírito e verdade. Então se falava de Deus, Jesus estava falando de Deus. A turma é que meteu lá a palavra santo, e deve estar sofrendo até hoje. Então é isso, conforme está no Apocalipse também, que ai daqueles que acrescentarem ou tirarem alguma coisa do que está escrito nesse livro, né? Todas as pragas virão para o seu espírito, porque o corpo de nada serve. Então, irmão Paiva, está aí mais uma vez a prova de que o Apocalipse não é um livro para apavorar ninguém. Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Parabéns, Conceição Albuquerque Malamã. Bem, ainda temos a Irani. Quem não puder falar no programa de hoje, dá para falar no programa de hoje ou vamos falar no próximo programa? No próximo programa? Então, no próximo programa estaremos aqui com outros irmãos a falar ainda sobre o que lemos nos três primeiros versículos do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, o livro mais importante da Bíblia Sagrada. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.